Olhei no espelho e vi um macaco barbeado. Logo que me levantei, eu bolei outro baseado. Falei merdas que me renderiam em quadro. Na falta de plot, puta fama é um Picasso. O teu papo não é reto, só porque tu falou. Cagam pela boca e acham que tão num palco. Colei com Osama e o Lebrão colocou Naldo. Pra olhar meu inimigo, eu olho pra baixo. Eu não me encaixo na tua caixa com o gato. Abre ela que tu vai ver um assassinato. Nightboy, eu sou a pedra no sapato. Por um pedaço de queijo, bico vira um rato. Quero uma puta tipo do Balacobaco. Boa no que faz, ela não enche meu saco. O meu inimigo é flor, eu sou um cacto. No final é o intocado e ele fumado. Eu ia falar intocável, mas eu falei intocado. Olhei no espelho e vi um macaco barbeado. Logo que me levantei, eu bolei outro baseado. Falei merdas que me renderiam em quadro. Na falta de plant, puta fama é um Picasso. O teu papo não é reto, só porque tu falou. Cagam pela boca e acham que tão num palco. Colei com Osama e o Lebrão colocou Naldo. Pra olhar meu inimigo, eu olho pra baixo.